Jesus está aqui presente. Sinta que vitória Ele tem pra te dar. Sinta pela fé, chegou a tua hora. Sinta que tua vida começou a mudar. Quando Deus prova o crente, ele se ressente, se sente sozinho, fica a lamentar. A noite se alonga, parece que o dia não vai mais raiar. Antes que ele pereça, nosso Jesus chega, segura sua mão, faz ele repousar. A tristeza passa no rio da graça, começa a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. A tristeza passa no rio da graça, comece a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. A tristeza passa no rio da graça, comece a nadar. Este ambiente começou a mudar. Sinta que Jesus aqui presente está. Sinta como as águas aqui são profundas. Sinta pela fé, comece a nadar. Esta é a vida do crente. Uma hora no vale, outra hora no monte, sempre a caminhar, com os pés cansados pelo sol queimado, não pode parar. Quando chega no rio, com água nos ombros, ele não consegue mais atravessar. Se deita gostoso e cheio de gozo, começa a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. Se deite gostoso e cheio de gozo, comece a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. Se deite gostoso e cheio de gozo, comece a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. A tristeza passa no rio da graça, comece a nadar. Comece a nadar, comece a nadar. A tristeza passa.